Ficheiro 39, página 251, capítulo 15. Revelações do quarto nupcial. Na hospedaria, a comida já estava servida, na forma de um modesto banquete de casamento, incluindo vinho, pães frescos e roast beef. Dougal segurou-me pelo braço quando me dirigia às escadas para me refrescar antes de comer. Quero este casamento consumado, sem que paire nenhuma dúvida, informou-me Dougal em voz baixa. Não pode haver dúvida de que se trata de uma união legal, sem deixar brechas para uma anulação, ou estaremos todos a arriscar o pescoço. Parece-me que o senhor está a fazer isso de qualquer forma, observei mal-humorada, o meu principalmente. Dougal deu-me uma palmadinha no rabo. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte. Olhou-me de cima a baixo com ar crítico, como se julgasse adequada a minha capacidade de desempenhar o meu papel. Conheci o pai do Jamie. Se o rapaz for parecido com ele, você não vai ter problemas. Ah, Jamie! Atravessou a sala apressadamente onde Jamie acabara de chegar, depois de ter ido guardar os cavalos na estrebaria. Pela expressão no rosto de Jamie, ele também estava a receber as suas ordens. Como é que, em nome de Deus, isto aconteceu? Perguntei a mim mesma algum tempo depois. Há 6 semanas eu estava inocentemente a colher flores silvestres numa colina da Escócia para levar ao meu marido. Agora estava fechada num quarto de uma hospedaria rural à espera de um marido completamente diferente que eu mal conhecia, com ordens para consumar um casamento forçado, sob risco para a minha própria vida e liberdade. Sentei-me na cama, tensa e aterrorizada, nas minhas finas roupas emprestadas. Ouviu-se um leve ruído quando a pesada porta do quarto se abriu e em seguida se voltou a fechar. Jamie encostou-se à porta a observar-me. O ar de constrangimento entre nós aprofundou-se. Foi Jamie quem por fim quebrou o silêncio. Não tens de ter medo de mim, disse suavemente. Não vou saltar-te para cima. Ri-me involuntariamente. Bem, não achei que o fizesses. Na verdade, não achei que ele me fosse tocar, a menos que eu o convidasse. O facto é que eu teria de convidá-lo a fazer consideravelmente mais do que isso, e depressa. Olhei para ele em dúvida. Acho que seria mais difícil se eu não o achasse atraente. Na realidade, acontecia o oposto. Ainda assim, eu não dormira com nenhum outro homem, além de Frank, em mais de 8 anos. Não apenas isso, aquele jovem, como ele mesmo dissera, era completamente inexperiente. Eu nunca desflorara ninguém. Mesmo descartando as minhas objeções a todo o arranjo e considerando a questão de um ponto de vista inteiramente prático, como deveríamos começar? Por aquele andar, ainda estaríamos ali de pé a olhar um para o outro dali a 3 ou 4 dias. Aclarei a garganta e bati na cama, ao meu lado. Quer sentar-te? Sim. Atravessou o quarto, movendo-se como um gato gigante. No entanto, em vez de se sentar ao meu lado, puxou um banco e sentou-se diante de mim. Um pouco envergonhado, estendeu os braços e tomou as minhas mãos nas suas. Eram mãos grandes, de dedos fortes e muito quentes, as costas ligeiramente cobertas de cabelos ruivos. Senti um leve choque com o contacto e lembrei-me de uma passagem do Antigo Testamento. Mas Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu não tenho pelo nenhum. As mãos de Frank eram longas e esbeltas, quase sem cabelos e com uma aparência aristocrática. Sempre adorei observá-las quando ele fazia uma palestra. Fala-me do teu marido, pediu Jamie, como se lesse a minha mente. Quase dei um puxão nas minhas mãos de susto. O quê? Olha, vamos estar 3 ou 4 dias juntos aqui. Embora eu não tenha a pretensão de saber tudo, vivi boa parte da minha vida numa quinta. E a menos que as pessoas sejam muito diferentes dos outros animais, não vai levar muito tempo para fazermos o que temos de fazer. Dispomos de um pouco de tempo para conversar e deixarmos ter medo um do outro. Aquela avaliação franca da nossa situação proporcionou-me alguma descontração. Tens medo de mim? Não parecia. No entanto, talvez estivesse nervoso. Embora não fosse nenhum rapazinho tímido de 16 anos, aquela era a sua primeira vez. Ele olhou-me nos olhos e sorriu. Sim, estou mais assustado do que tu, acho. É por isso que te estou a segurar as mãos, para impedir que as minhas tremam. Não acreditei, mas apertei as suas mãos com força, agradecida. É uma boa ideia. É mais fácil conversar enquanto nos tocamos. Mas por que me perguntaste pelo meu marido? Interroguei-me, um pouco desesperada. Se ele queria que eu falasse da minha vida sexual com Frank para saber o que eu esperava dele. Bem, sei que deves estar a pensar nele. Seria difícil não estar nestas circunstâncias. Não quero que sintas que não podes falar dele comigo, embora eu seja teu marido agora. E é estranho dizer isto. Não é justo que devas esquecê-lo ou mesmo tentar esquecê-lo. Se o amavas, ele deve ter sido um bom homem. Sim, ele foi. A minha voz tremia e Jaime acariciou as costas das minhas mãos com os polegares. Então, terei de fazer o melhor possível para honrar o seu espírito, cuidando da sua mulher. Ergueu as minhas mãos e beijou cada uma formalmente. Pigarreei. Foram palavras muito galantes, Jaime. Ele sorriu. Sim. Pensei nelas enquanto Dougal fazia os brindes lá embaixo. Respirei fundo. Tenho umas perguntas, anunciei. Baixou os olhos, disfarçando um sorriso. Suponho que sim, concordou. Acho que tens direito a um pouco de curiosidade nas circunstâncias atuais. O que queres saber? Ergueu os olhos de repente, os brilhantes olhos azuis cheios de malícia à luz da lamparina. Por que razão ainda sou virgem? Eu diria que isso é mais ou menos problema teu, murmurei. De repente parecia estar a ficar calor, por isso libertei uma das mãos para pegar no lenço. Ao fazê-lo, senti algo duro no bolso do vestido. Acho que é acima, ainda tenho o teu anel. Tirei-o do bolso e devolvi-lho. Era um pesado aro de ouro com um rubi incrustado. Em vez de enfiá-lo no dedo, abriu a bolsa na cintura e guardou-o. Foi o anel de casamento do meu pai, explicou. Não o uso sempre, mas hoje quis homenagear-te e parecer o melhor possível. Ficou ligeiramente ruborizado com a confissão e fingiu estar às voltas para fechar a bolsa. Prestaste-me realmente uma grande homenagem, declarei, sorrindo involuntariamente. Acrescentar um anel de rubi ao fulgurante esplendor do seu traje era desnecessário. Mas fiquei sensibilizada com a vontade de agradar que havia por trás daquele gesto. Assim que puder, compro-te um que te sirva, prometeu. Não é importante, disse eu, sentindo-me um pouco culpada. Afinal, eu pretendia ir-me embora assim que pudesse. Tenho uma pergunta que o é, continuei, retomando o fio da meada. Se não te importares de me dizer, por que concordaste em casar comigo? Ah... Soltou-me as mãos e endireitou-se um pouco no banco. Parou por um instante antes de responder, alisando o tecido de lã sobre as coxas. Eu podia ver a longa linha do músculo rígida sob a prega de tecido grosso. Bem, para começar, sentiria a falta de falar contigo, disse sorrindo. Não, a sério, insisti. Porquê? Ele afivelou uma expressão séria. Antes de responder, Claire, há uma única coisa que te vou pedir, disse devagar. O que é? Sinceridade. Devo ter-me contraído, porque ele inclinou-se para a frente, ansiosamente, as mãos nos joelhos. Sei que há coisas que não me queres contar, Claire. Talvez coisas que não me possas contar. Não sabes como estás certo, pensei. Nunca te irei pressionar, nunca. Ou insistir em saber coisas que são apenas tuas, disse seriamente. Baixou os olhos para as mãos, agora pressionadas uma contra a outra, palma com palma. Há coisas que não posso contar-te, pelo menos por enquanto. E não te peço nada que não me possas dar. Mas o que te peço é que, quando realmente me contares alguma coisa, que seja verdadeira. Prometerei fazer o mesmo. Não temos nada entre nós neste momento, a não ser talvez respeito, E acho que o respeito pode ter espaço para segredos, mas não para mentiras. Concordas? Estendeu as mãos, palmas para cima, convidando-me. Eu podia ver a linha escura do voto de sangue no seu pulso. Coloquei as minhas mãos ao de leve sobre as dele. Sim, concordo, serei sincera. Os seus dedos fecharam-se suavemente sobre os meus. E eu dar-te-ei o mesmo. Agora, respirou fundo, perguntaste-me por que me casei contigo. Estou ligeiramente curiosa. Ele sorriu, a boca larga, assumindo o humor latente nos olhos. Bem, não posso dizer que te culpo. Tive várias razões. E na realidade há uma, talvez duas, que não te posso contar ainda, embora o faça com o tempo. A razão principal, no entanto, é a mesma pela qual tu te casaste comigo, imagino, para manter-te a salvo das mãos de Jack Randall. Estremeci ligeiramente à lembrança do capitão e as mãos de Jamie apertaram as minhas. Estás a salvo, disse ele com firmeza. Tens o meu nome e a minha família, o meu clã e, se necessário, a proteção do meu corpo também. O homem não vai voltar a pôr-te as mãos em cima enquanto eu viver. Obrigada, disse eu. Olhando para aquele rosto forte, jovem, determinado, com as maçãs do rosto pronunciadas e o maxilar sólido, senti pela primeira vez que o esquema absurdo de Dougal podia, na verdade, ter sido uma ideia razoável. A proteção do meu corpo. A frase atingiu-me com um impacto particular ao olhar para ele. Os ombros largos e decididos e a lembrança da sua graciosa ferocidade a exibir-se com a espada ao luar. Ele falava a sério e, embora jovem, sabia o que estava a dizer e carregava as cicatrizes como prova. Não era mais velho do que muitos dos pilotos e dos homens de infantaria que eu tratara e sabia tão bem como eles o preço do compromisso. Não era nenhuma promessa romântica que ele me fazia, mas a promessa franca de guardar a minha segurança às custas da sua. Só esperava poder dar-lhe alguma coisa em troca. Isso é muito galante, afirmei com absoluta sinceridade. Mas valeria, bem, valeria um casamento? Sim, disse ele, anuindo com a cabeça. Sorriu de novo, um pouco melancolicamente desta vez. Tenho boas razões para conhecer o homem, sabes? Não deixaria um cão cair nas mãos dele, se pudesse evitar, quanto mais uma mulher indefesa. Que lisonjeiro, observei com uma careta, e ele riu-se. Levantou-se e aproximou-se da mesa perto da janela. Alguém, talvez a proprietária, fornecera um buquê de flores silvestres, colocado em água num copo de uísque. Atrás das flores, uma garrafa de vinho e dois copos. Jamie serviu dois copos e voltou, entregando-me um e ocupando o seu lugar. Não tão bom como a reserva especial do Colum, disse com um sorriso, mas nada mau também. Ergueu o copo. À senhora Fraser, disse baixinho. E senti um baque de pânico outra vez. Sufoquei-o e ergui o meu copo. À sinceridade, disse eu. E bebemos. Bem, essa é uma das razões, observei, baixando o copo. Há outras que me possas contar? Ele examinou o copo de vinho. Talvez apenas porque queira ir para a cama contigo. Ergueu os olhos repentinamente. Pensaste nisso? Se pretendia desconcertar-me, estava a conseguir. Mas decidi não o demonstrar. Bem, querias? Perguntei corajosamente. Para ser sincero, sim, queria. Os olhos azuis continuavam a olhar-me com firmeza, por cima da borda do copo. Não precisavas de casar comigo para isso, retorqui. Ele pareceu sinceramente escandalizado. Nem penses que eu te tomaria sem te pedir em casamento. Muitos homens faloiam, observei, achando graça à sua inocência. Gaguejou por um instante, parecendo desconcertado. Em seguida, recuperando a serenidade, disse com dignidade formal: Talvez eu seja pretencioso em dizer isso, mas gostaria de pensar que não sou como muitos homens e que não coloco o meu comportamento necessariamente no denominador comum mais baixo. Um pouco emocionada com as suas palavras, assegurei-lhe que até àquele momento achava o seu comportamento tão galante quanto cavalheiresco, e pedi desculpa por qualquer dúvida que inadvertidamente pudesse ter lançado nas suas motivações. Com aquela observação precariamente diplomática, fizemos uma pausa enquanto ele enchia os nossos copos outra vez.